quando estou na pior. Ela está na melhor, ela me dá tudo. Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal. Com ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial. Caretice, ela tem horror. Gosto da americana, não me fale dela, eu lhe peço por favor. Tô gamado nela, vou me casar com ela. Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação. César, som.